Silencio en la sala. Acusados, defensores, pónganse de pie. ¿Tienen ustedes algo en contra de los integrantes del tribunal y el fiscal que actúa en este juicio? Sentarse. Refugio o microfone, 1, 2, 3. Julgamento, minha família. Ideais de evolução se espalham feito peste. Ali do lado, meu parceiro negro S. E Gargadei, Tobias também. E estão aqui pra completar o arsenal. Voz com malo e chifone. Eu não prego mal, prego bem. E eu também. E vou além. E eu também. E vou além. Eu vou além. Aonde está você? Chega mais porque revolução começa aqui. Eu sou Ricardo HD. A terra vai tremer, estamos todos por aqui. E logo ali estão negro S. Voz com malo. O malo pode crer dentro do instrumental. Na rua eu sou poeta. Eu rimo bem, rimo mal. Sou original em cada verso. Diz que não precisa de sucesso, só da sua consciência e do seu respeito. Pode chegar em julgamento. Com malo, negro de atitude, aí eu me conscientizei o máximo que eu pude pra me tornar uma pedra no caminho do sistema, pra lutar e mostrar a minha resistência. Como se costuma dizer, o sangue de zumbi tem poder. Tem poder. É